rimar diretamente da terra do Oxente, rapaz. Toilette, espaço que é temente, celote. Tanto sobe, esperança, cansa, chora e se afoga. Suas lembranças que me recebe de braços abertos. Não conversa nesse teto, perdido nesse deserto. Tô dizendo, esse é meu mundo. Até sua sombra tá sabendo, o dia te tormenta. Cruza o vilarejo, sob a brasa tá sacado. Hoje marena é rasa, não te faço, tempo passa. Steve, é os monstros da galocha. Steve, uma luz que segue os olhos que debaixa. No mundo da minha saudade, colhendo tudo que fiz, mas certa feira da tu pode. Me salve da selva cinza, pula doce. Desenterra a ignorância, perde pronto. Abstinência de palavra em busca na ganja que fuma. Minha conduta pelo certo fortalece minha postura. Trilha a mil, DMPC 4000 e Samuel nos vinil. E quem ouviu, sei que já sentiu. Na de escrever e expressar aquilo que eu penso. Aprendizado hoje pra amanhã poder sorrir colhendo. Mó veneno no chão, já passei por essa vida em outro estado do país, sofrendo longe da família. Hoje mais cedo negou, a minha mãe me ligou. Falou pra eu ficar bem e ter fé sempre no Senhor. Falei pra ela sobre o meu trampo com o rap. Falei que o filho dela é resgatado pelo rap. Conexão, Salvador com Paraná. Insurreição, 50G, Cocão, Zedek, Mamau, é nós que tá. Protegerei o castelo como protegeu o rei Arthur. Como simples camponês, arrancarei espadas Calibur. Campo de guerra, cada pecador uma cruz. Jornada, caminhada, ofuscada, sem luz. Na estrada, o breu predominava. Bases em forma de outra base, se transformava. Gotas de choro são raras, em terra sem água. Ouvi uma voz suave ao meu lado. Encantamento da dama do lago. Prazeres na inocência de dois seres fazem ele às vezes desaparecerem. Mas a luta continua, mesmo sem a bússola. Reverteremos o efeito da catapulta. Queime seus livros de autoajuda e seja bem-vindo à seita. Associação dos ratarias que a burguesia rejeita. Traga fogo e caneta, reunião será no bar. Inquisição e na fogueira, a mulher do Peter Park. Negócios à parte, e já não há o que se faz. Porque eu só nasci pra todos, mas a sombra tá escassa. Não há nada de graça, nem vida pra parasita. Dez quanto a injeção na testa e pra tomar tá tendo fila. Motivo nem sempre é preciso, fronteira atravesso na beira do abismo. Aprendendo que o tempo não deixa pra trás o que realmente fez sentido. A pira de crer e de criar tem mais pra vender do que pra ensinar. O amargo sofrer que ensina a amar, confunde prazer com poder de ganhar. Sigo tranquilo em rima, improviso, não vivo em frente. Mira segue a cabeça, descartando o colete. Divisas unidas, criam raízes, nova vida. Entre as forças da partilha, semeio ervas queridas. Saindo fora antes que vejam todo o estrago que deixamos. Enquanto a corja forja outro espião de nossos planos. É tudo nosso, trilha sonora que corre nas veias. É bem assim, time fechado, gueto, nossa aldeia. Do menino da trincheira, do esgoto, céu aberto, desenhou. Rotulou a face do seu próprio inferno. O que cê quer, o que eu quero, de onde vem, pra onde vai? Só vai ter essa resposta quando o seu joelho cai. Não, não, muda a história, nós que vive, é nós que sabe. Mesmo com os focos na laje, não nos livrou da maldade. Dia cinzas, o grito da favela vai chegar. Resgatar e tirar a lágrima daquele olhar. O que não quer enxergar, o tempo vai te mostrar. A sua mente é seu guia, Deus que pode julgar. Cauteloso onde pisar, proceder pra trocar. Honra a camisa, neguinho, cada lugar um lugar. Seja aqui, seja lá, satisfação na missão. Conexão. São nós que tá, é de irmão pra irmão.